vamos acordar. Vamos fazer barulho, vamos levantar. Não é hora de dormir, é hora de atacar. Quem estiver cansado agora vai se animar. Os braços cruzados vão se descruzar. Joga a mão pro ar, vamos agitar. Não seja preguiçoso, não fique aí deitado. Senão nessa vida não vai ser abençoado. Desperta desse sono, se torne um homem sábio. Aceite a correção e multiplique seu salário no calor do verão. Prepara o teu pão, ajunta mantimento pra não faltar alimento. Guarda o mandamento, aprende a lição. Pendura no pescoço, escreve no coração. Pra não ser quebrantado e evitar destruição. Não seja um derrotado, tenha mais disposição. Deixa pra descansar no céu. Aqui na terra é dureza, seja valente e fiel. Deixa pra descansar no céu. Aqui na terra é dureza, seja valente e fiel. Preguiçoso por aqui não arruma nada. Aprende com a formiga e edifique sua casa. Levanta, vai a luta e manda a brasa. Pois o Senhor ajuda, quem cedo madruga. Preguiçoso por aqui não arruma nada. Aprende com a formiga e edifique sua casa. Levanta, vai a luta e manda a brasa. Pois o Senhor ajuda, quem cedo madruga. Ajuste seu caminho, você não tá sozinho. Sai do meio do joio, vamos abrir seu olho. Seu pai e sua mãe já te deu muito apoio. Pula da cama, acorda cedo. Toma vergonha, arruma um emprego. Honre seus pais e tenha respeito. Cresça na vida, seja um bom sujeito. Sem moleza, sem massagem. O jogo é zica pra quem acorda tarde. Vai viver duro e passando vontade. Ponha juízo dentro da cabeça. Se não viverá todos os seus dias na pobreza. É melhor viver com nobreza. Então espreguiça, espanta a tristeza. Tá de chapéu atolado na testa.